Esta é a lição 3 de Pemsleur Inglês 1. Escute esta conversa. Hello, sir. How are you? Fine, thanks. Oh, you understand English? Yes, a little, not very well. Are you Brazilian? Yes. But you understand English very well. Na última frase, você ouviu a palavra but, que quer dizer mais. Escute a conversa outra vez. Hello, sir. How are you? Fine, thanks. Oh, you understand English? Yes, a little, not very well. Are you Brazilian? Yes. But you understand English very well. Como se diz a palavra inglês em inglês? English. English. Diga, eu entendo inglês. I understand English. I understand English. Agora diga pouco. A little. A little. Diga, eu entendo pouco de inglês. I understand a little English. A little English. I understand a little English. Eu entendo pouco. I understand a little. Diga, não muito bem. Not very well. Not very well. Alguém te disse algo que você não entendeu. Como você lhe diz que você não entende? I don't understand. I don't understand. Agora você diz, com licença. Excuse me. Excuse me, I don't understand. Como se diz olá em inglês? Hello. Hello. Agora, pergunte-me como estou. How are you? How are you? Responda, estou bem, obrigado. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. É assim que se diz obrigado ou obrigada de uma maneira mais formal. Escute e repita. Thank you. You. Thank. Thank. Thank you. Agora diga obrigado ou eu agradeço. Thank you. Thank you. Você ouviu a letra K ao fim da palavra thank. Este som se junta com a letra Y ao princípio de you quando se fala rapidamente. Note como os sons se juntam. Escute e repita. Q. Q. Thank. Thank. Thank you. Thank you. Como se diz eu agradeço? Thank you. Agora diga, eu agradeço, senhora. Thank you, ma'am. E como se diz simplesmente obrigada? Thanks. Thanks. Como se diz olá em inglês? Hello. Hello. E como se diz até logo? Goodbye. Goodbye. Pergunte-me de novo como estou. How are you? How are you? Diga, bem, obrigado. Fine, thanks. I'm fine, thanks. Como você diria que não entende inglês? I don't understand English. I don't understand English. Pergunte, você entende inglês? Do you understand English? Do you understand English? Eu entendo pouco de inglês. I understand a little English. I understand a little English. Agora, pergunte ao senhor se ele é brasileiro. Are you Brazilian, sir? Are you Brazilian? Como ele responde, sim, sou brasileiro? Yes, I'm Brazilian. Tente perguntar à senhora se ela é brasileira. Are you Brazilian, ma'am? Are you Brazilian, ma'am? Ela responde, não, sou americana. Apenas escute. No, I'm American. Agora escute e repita a palavra para americana. American. Can. Can. American. American. American. American. Preste atenção ao som do R americano. Diga americana. American. Diga que você é americana. I'm American. Pergunte à senhora se ela entende o português. Do you understand Portuguese, ma'am? Do you understand Portuguese, ma'am? Você se lembra de como se diz pouco? A little. Agora diga, não muito bem. Not very well. Not very well. É assim que se diz, eu não sou americano. Escute e repita. I'm not American. American. Not. Not American. Not American. I'm not American. Preste atenção na ordem das palavras. Diga outra vez, eu não sou americano. I'm not American. Suponha que você queira lhe perguntar, e você? Escute e repita. And you? And? And? And you? Que palavra quer dizer e em inglês? And. And. Note o de no fim da palavra. Agora pergunte, e você? Prestando atenção na pronúncia. And you? And you? Você ouviu como sons de e se juntam? Você vai ouvir isso muito quando as pessoas estiverem falando rapidamente. Soa um pouco como de na palavra dia em português. Agora escute e repita. And you? And you? Agora diga, eu sou brasileiro, e você? I'm Brazilian, and you? I'm Brazilian, and you? Diga ao senhor, você é brasileiro? You're Brazilian, sir. You're Brazilian. Agora diga, você não é brasileira. You're not Brazilian. You are not Brazilian. Diga, não sou americano. I'm not American. Pergunte-lhe, e você? And you? Diga outra vez, eu não sou americano. I'm not American. I'm not American. Agora você quer dizer, mas eu entendo inglês. Escute e repita a palavra mais. But. But. But. Agora diga mais. But. Diga, mas eu entendo. But I understand. But I understand. Diga, mas eu entendo inglês. But I understand English. But I understand English. O som final em but, don't, not é menos forte e quase desaparece se está combinado com outra palavra na frase. Diga outra vez, mas eu entendo inglês. But I understand English. But I understand English. Eu entendo um pouco de inglês. I understand a little English. Eu entendo um pouco. I understand a little. Mas não muito bem. But not very well. But not very well. Pergunte, e você? And you? Pergunte, você é americana, senhora? Are you American, ma'am? Are you American? Pergunte, você é brasileiro? Are you Brazilian? Pergunte-lhe, você entende português? Do you understand Portuguese? Apenas escute. I'm sorry, I don't understand Portuguese. Os americanos muitas vezes usam sinto muito para dizer não, educadamente. É assim que se diz sinto muito. Escute e repita. I'm sorry. Sorry. Re. Re. Sor. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. No, I'm sorry. Diga não, sinto muito. No, I'm sorry. No, I'm sorry. Diga, eu não entendo português. I don't understand Portuguese. Como ela diz, não, sinto muito, eu não entendo português. No, I'm sorry, I don't understand Portuguese. No, I'm sorry, I don't understand Portuguese. Aprenda a dizer por favor em inglês. Escute e repita. Please. Ease. Ease. Pla. Please. Please. O som no final da palavra é suave, como na palavra giz. Como se diz por favor? Please. Please. Como se diz com licença? Excuse me. Diga, você é brasileiro? You're Brazilian. Diga, eu sou americana. I'm American. Diga, mas eu entendo português. But I understand Portuguese. But I understand Portuguese. Agora diga, não, senhora. No, ma'am. Diga, eu não entendo. I don't understand. Sinto muito, não entendo inglês. I'm sorry, I don't understand English. Diga, eu não sou brasileira. I'm not Brazilian. Diga, você não entende português? You don't understand Portuguese. Agora, diga a uma moça. Você não é brasileira, senhorita? You're not Brazilian, miss. Ela responde. Você não é americano, senhor. You're not American, sir. Agora diga. Eu sou brasileiro, e você? I'm Brazilian, and you? I'm Brazilian, and you? Pergunte, você é americana? Are you American? Diga, sinto muito, eu não entendo. I'm sorry, I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Você se lembra de como se diz, por favor, senhorita? Please, miss. Please, miss. Como se pergunta, como vai? How are you? Bem, obrigada. Fine, thanks. Diga, estou bem. I'm fine. I'm fine, thanks. Preste atenção ao som th na palavra thanks. Escute outra vez. Th, thanks, thanks. Diga outra vez. Estou bem, obrigada. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Diga com licença. Excuse me. Excuse. O som x se parece ao de thanks. X. Agora diga outra vez. Obrigada. Thanks. Thanks. Diga com licença, senhor. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Diga, por favor, senhor. Please, sir. Please, sir. Pergunte, você é brasileiro? Are you Brazilian? Are you Brazilian? Diga sim, senhorita. Yes, miss. Yes, miss. Diga, eu não entendo português. I don't understand Portuguese. I don't understand Portuguese. Eu entendo pouco. I understand a little. Mas não muito bem. But not very well. Not very well. Eu entendo pouco de inglês. I understand a little English. I understand a little English. Diga até logo. Goodbye. Agora, imagine que você está nos Estados Unidos. Você vê uma moça que parece familiar. Ela está um pouco longe e você quer chamá-la. Como você a chama? Miss. Miss. Yes. Cumprimente-a. Hello, miss. Hello, sir. Pergunte-lhe como vai. How are you? I'm fine, thanks. And you, sir? Fine, thanks. I'm fine. Diga com licença. Excuse me. Pergunte-lhe se ela entende português. Do you understand Portuguese? Do you understand Portuguese? No, sir. Como ela te diz que não entende português? I don't understand Portuguese. I'm sorry, I don't understand Portuguese. Agora ela vai perguntar alguma coisa para você. Responda. Are you Brazilian? Yes, miss. I'm Brazilian. Diga, mas eu entendo inglês. But I understand English. But I understand English. Talvez acrescente as palavras um pouco. A little. É preferível que você diga não muito bem. Not very well. Not very well. Tente esta conversa outra vez. Como você chama a moça? Senhorita? Miss? Miss? Yes? Cumprimente-a. Hello, miss. Hello, sir. Pergunte-lhe como vai. How are you? I'm fine, thanks. And you, sir? Fine, thanks. I'm fine. Diga com licença. Excuse me. Pergunte-lhe se ela entende português. Do you understand Portuguese? No, sir. Como ela te diz que não entende português? I don't understand Portuguese. Agora ela vai perguntar alguma coisa para você. Responda. Are you Brazilian? Yes, miss. I'm Brazilian. Diga, mas eu entendo inglês. But I understand English. Talvez acrescente as palavras um pouco. A little. É preferível que você diga não muito bem. Not very well. Escute a resposta e agradeça. But you understand English very well. Thank you, miss. Ela continua falando. Se você não entende, diga-lhe. I think that you speak English very well. I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Ela vai repetir uma parte do que ela disse. You speak very well. Ela te disse, você fala muito bem. Agora diga, por favor, senhorita. Please, miss. Please, miss. Ela não ouviu porque neste momento ela vê um amigo. Ela se vai dizendo, até logo. Responda. Goodbye, sir. Goodbye, miss. Goodbye. Este é o final da lição 3. Este é o fim da lição de hoje. Amanhã, quando você estiver pronto para a nova lição, comece na faixa número 2.